ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail: falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Vocês estão sintonizando os 1200 da Cultura AM de São Paulo e a partir desse momento estamos dando início a mais um gramofone com a boa música popular brasileira dos anos 30 e 40. O gramofone é feito por Celso Brambila na apresentação, Afrânio Vanderlei nas gravações, Maria Helena Antunes no apoio de produção e Carlos Lima nas montagens. O texto, direção e seleção musical são de Márcio Bacher. E vamos ao nosso reencontro com o passado. Black, black, sapo, sapo na lagoa, que vida boa, que vida boa. Black, black, sapo, sapo na lagoa, que vida boa, que vida boa. E de papo proa cantando, malandro está se acabando. De papo proa cantando, malandro está se acabando. E por favor, Barbosa Júnior, vai me ensinando como é a nova gíria da cidade, tem lero, lero e tereré. Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1940, lá se vão mais de 60 anos. Estamos num distante estúdio de gravação. Lá atrás, o lendário conjunto Odeon. Próximos do microfone estão, de um lado, Barbosa Júnior. De outro, uma mocinha bonita, de olhos verdes espiritados, sorriso aberto, baixinha, voz pequena, ginga, bossa, e que parecia cantar pelos braços, os olhos, pelo rosto. Ela era uma santa criatura, criadora de um estilo. Aquela sua vozinha era capaz de misérias. Subia e descia oitavas a seu bel prazer. Saía e voltava ao ritmo quando desejasse. Fazia e desfazia com seus breques. Improvisava, brincava e cantava muito. Mas muito mesmo. Era Carmen Miranda. Aqueles anos 30 e 40 conheceram uma geração única de compositores e intérpretes. Eram grandes estrelas que durante décadas encantaram gerações. No entanto, foram poucos os encontros em gravação entre aquelas mesmas estrelas. Mas, vez por outra, eles aconteceram para o encanto dos fãs da época e também, por que não, para quem hoje reconhece o valor daquela música feita há tantos anos. Em nosso encontro de hoje, vamos recordar algumas gravações que Carmen Miranda nos deixou ao lado de outros grandes nomes de seu tempo. Eram geralmente sambas gaiatos e humorados que caíam como uma luva na interpretação de Carmen Miranda e de intérpretes com a bossa de um Barbosa Júnior, por exemplo. Barbosa Júnior? Como vai você? Bem, bem, bem. Você? Também. Vamos cantar o casacinho de tricô? De que qualquer? De qualquer cor? Então vamos. Eu vou fazer um casaquinho de tricô pro meu amor. De qualquer. Ai, ai, ai, de qualquer cor. Eu vou fazer um casaquinho de tricô pro meu amor. De qualquer. Ai, ai, ai, de qualquer cor. Pra começar, 70 pontos no pescoço. E se for grosso, aumentar logo 22. 78 para o meio das laçadas. E as carreiras terminadas. Pra começar, 70 pontos no pescoço. E se for grosso, aumenta logo 22. 78 para o meio das laçadas. E as carreiras terminadas. Eu vou fazer um casaquinho de tricô pro meu amor. De qualquer. Ai, ai, ai, de qualquer cor. Eu vou fazer um casaquinho de tricô pro meu amor. De qualquer. Ai, ai, ai, de qualquer cor. E nessa altura mata dois de cada lado. Muda de agulha para os ombros começar. Vai derrubando, faz um meia e um tricô.

você já quer saber demais. Ai, ai, ai. Dizem que nosso romance qualquer dia vai ter fim. Ai, meu Deus. E você gosta de mim? Eu gosto, sim. Pois é, deixá-los falá-lo, que eles calarão que amam. Você que está com a razão, mas onde é que você anda? E o que é que você vai, rapaz? Ai, ai, ai. É melhor ficar calada, pois você já quer saber demais. Ai, ai, ai. Onde é que você anda? O que é que você faz, rapaz? Ai, ai, ai. É melhor ficar calada, pois você já quer saber demais. Ai, ai, ai. Mas onde é que você anda? E o que é que você faz, rapaz? É melhor ficar calada, pois você já quer saber demais. Ai, ai, ai, onde é que você anda? O que é que você faz, rapaz? Ai, ai, ai, é melhor ficar calada, pois você já quer saber demais. Nas cadeiras da baiana tem candomblé, tem feitiço canjerê, com azeite de dendê. Baiana que faz cocada, a caça e tudo em sim. Baiana que tanto gosto e que não gosta de mim. E nas cadeiras da baiana tem candomblé, tem feitiço canjerê, com azeite de dendê. Baiana que faz cocada, a caça e tudo em si. Baiana que tanto gosto e que não gosta de mim. Baiana é o canto samba, canto valse não dourada. Vou lá na sua janela fazer uma serenata. Vou lá na sua janela fazer uma serenata. E nas cadeiras da baiana tem candomblé, tem feitiço canjerê, com azeite de dendê. Baiana que faz cocada, a caça e tudo em sim. Baiana que tanto gosto e que não gosta de mim. Que você canta, eu sei. Sua voz é muito boa. É, mas pra cima de Moá, a sua voz não entoa. Mas pra cima de Moá, a sua voz não entoa. E nas cadeiras da baiana tem candomblé e tem feitiço canjerê, com azeite de dendê. Baiana que faz cocada, a caça e tudo em si. Baiana que tanto gosto e que não gosta de mim. Nas cadeiras da baiana tem candomblé, tem feitiço e canjerê, com azeite de dendê. Baiana que faz cocada, a caça e tudo em si. Baiana que tanto gosto e que não gosta de mim. A Aí foi Carmen Miranda na companhia de quatro vozes masculinas. Inicialmente, Carmen, ao lado de Barbosa Júnior, em Casaquinho de Tricô, composição de Paulo Barbosa, gravação de outubro de 1935. Ao lado de Silvio Caldas, ela gravou Onde Vai Você, Maria, samba de Benedito Lacerda e Darcy Oliveira. Em seguida, Onde É Que Você Anda, de Ciro de Souza. A gravação é de Carmen Miranda com Fernando Alvarez. O registro dessas duas é de dezembro de 1937. Depois, ao lado de Nuno Rolan, Carmen interpretou Nas Cadeiras da Baiana, de Portelo Júnior e Léo Cardoso, gravação realizada em março de 1938. Ai, ginga, ginga, que saudade danada. Fui dar uma virada, correr mundo com meu samba. E a batucada de inspirada melodia era na terra estrangeira o meu pão de cada dia. Barbosa Júnior viveu muito pouco, morreu cedo. Era o típico boêmio daquela passagem dos anos 30 para os 40. Barbosa Júnior também foi o grande intérprete de sambas gaiatos, caricatos, humorados e alegres. Sua interpretação era toda particular. Com ele, Carmen deixou registros impagáveis. Quando abre as panelas, bacalhau na sexta-feira, tem linguiça e chuchu também. Tem tudo na atenção da dona Estela. Galinha morta? Tem. E peru com farofa? Tem. O preço da pensão da dona Estela é cobrado por tabela. E maionese de lagosta? Tem. Até frutas tem lá? Também. Muito boas. Tem tudo na pensão da dona Estela. Tem. Dona Estela foi moça de salão, hoje tem uma boa pensão. E o seu trovador não quer mais amor, o que quer é fruto de feijão. Boa. E de papo pro a cantando, malandro está se acabando. De papo pro a cantando, malandro está se acabando. E por favor, Barbosa Júnior, vá me ensinando como é a nova gíria da cidade. Tem lero, lero e tererere. Quem vive no lasco, lesco, lisco, losco, lusco, cusco. Então tá sorto, melhorou muito.

assim. Tem morada no Monte, na Bahia tem orixá. Na Bahia tem amor de um só. Santa comida tem canjerê. Na Bahia tudo tem muita gente de vender. Na Bahia o nego macumba noite e dia. Terra de crença, lá nasceu a esperança. E a fé tão grande assim. Tem morada no Bonfim, tem morada na Bahia tem, tem orixá. Na Bahia tem amor de um só. Santa e comida tem canjerê. A Bahia tudo tem muita gente de vender. Na Bahia tudo tem muita gente de vender. Na Bahia o nego macumba noite e dia. Fazendo muamba, tirando, quebrando das filhas de chão. Terra de crença, lá nasceu a esperança. E a fé tão grande assim. Tem morada no Monte. Mais quatro interpretações de Carmen Miranda. As três primeiras foram ao lado de Barbosa Júnior. Nós acompanhamos A Pensão da Dona Estela, de Paulo Barbosa e Oswaldo Santiago. A gravação é de dezembro de 1938. Black Black é de Gomes Filho e Juraci Araújo e foi gravado em setembro de 1940. Que Baixo é de Milton Amaral e o registro é de abril de 1939. Depois acompanhamos Carmen Miranda ao lado do Trio de Ouro em Na Bahia, composição de Erivelto Martins e Humberto Porto. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. Mas o trabalho que dá pra fazer é que é, mas o trabalho que dá pra fazer é que é. Foi no final dos anos 30 que chegou ao Rio de Janeiro um rapazinho vindo da Bahia. A música do moço revelava um lado colorido e quente do Brasil, não lá muito conhecido do pessoal do Sudeste brasileiro. O trabalho de Dorival Caymmi não demorou a mostrar o seu valor, a tal ponto que Carmen Miranda, então já a grande estrela daquele momento, não hesitar em gravar composições de Dorival Caymmi, inclusive ao lado do próprio Dorival. Quando a gente é criancinha, canta quadras pra brincar. Quando fica gente grande, ouve quadras a chorar. Como comove a lembrança do tempo feliz, quando ouvimos cantar. Roda, peão, bambeio, peão. Roda, peão, bambeio, peão. O peão entrou na roda, o peão. O peão entrou na roda, o peão. Roda, peão, bambeio, peão. Roda, peão, bambeio, peão. Sapateia no tijolo, peão. Sapateia no tijolo, peão. Roda, peão, bambeio, peão. Roda, peão, bambeio, peão. Passa de um lado pro outro, peão. Passa de um lado pro outro, peão. Roda, peão, bambeio, peão. Roda, peão, bambeio, peão. Também a a vida da gente é um peão sempre a rodar. Um peão que também para quando o tempo faz cansar. Como comove a lembrança de um tempo feliz quando ouvimos cantar. Roda, peão, bandei o peão. Roda, peão, bandei o peão. O peão entrou na roda, o peão. O peão entrou na roda, o peão. Roda, peão, bandei o peão. Roda, peão, bandei o peão. Sapateia no tijolo, peão. Sapateia no tijolo, peão. Roda, peão, bandei o peão. Roda, peão, bandei o peão. Passa de um lado pro outro, peão. Passa de um lado pro outro, peão. Roda, peão, bandei o peão. Roda, peão, bandei o peão. Na rua deserta, a preta mercando parece um lamento. E agora, na sua gamela, tem molho cheiroso. Pimenta da costa tem acarajé. Oh, acarajé com alaiô, vem benzer pra quentir. Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de acarajé. O trabalho que dá pra fazer é que é. Mas o trabalho que dá pra fazer é que é. Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de abará. Todo mundo gosta de abará. Mas ninguém quer saber o trabalho que dá. Ninguém quer saber o trabalho que dá. Todo mundo gosta de abará. Todo mundo gosta de abará. Todo mundo gosta de acarajé. Deserta, quanto mais distante, mais triste o lamento. Oh, acarajé com alaiô, vem benzer pra quentir. Todo mundo gosta de acarajé. O que é que a baiana vê? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Tem

não quer lembrar num gesto, num olhar um esquecido amor. Você passa por mim com modo, meio afim de quem me tem rancor. Oh, oh, de quem não quer lembrar num gesto, num olhar um esquecido amor. Acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções precisam de espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzam o espaço azul. De norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, canto e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho para mim. Carmen ao lado da irmã Aurora. Aliás, diga-se de passagem que Aurora Miranda provou ser bem mais do que simplesmente a irmã de Carmen. Com as duas acompanhamos Rancor de Augusto Rocha e Paulo Frontini Verenque e a famosa Cantores do Rádio de Alberto Ribeiro, João de Barro e Almirante. As gravações são de março de 1936. Henrique Forés Domingues passou para a história como Almirante, apelido que ganhou ainda jovem quando serviu à Marinha Brasileira. Gravou muita coisa boa, mas seu papel mais relevante foi o de pesquisador de nossa música popular, quando já mais maduro. Em seguida, vamos recordar Almirante ao lado de Carmen Miranda. Agora tem raiva dos pretos em pé. Pois só o que é bom é preto. Preto é o diamante café que dá valor ao papel. Preto é o carvão que faz fogo, que sai pela chaminé. Pra dar trabalho nos homens, a sustentar a mulher. E preto foi São Benedito, que os brancos faz tanta fé. E a boca da noite é preta, como os pretos da Guiné. A neve às vezes é mais preta que uma preta qualquer. E preto é os cabelos da Virgem e a barba de São Miguel. As penas do ganso é preta, pena de amor também é. E só branco não quer ser preto, mulato também não quer. Mas o consolo dos pretos, deixa falar quem quiser, é que Deus fez eles brancos. Onde foi? Mas foi na sola do pé. Muito bem. Dizer se foi aqui que anunciaram precisar de uma empregada como eu. Foi, foi aqui mesmo que se anunciou precisar de cozinheira. Se for nem fogão, entenda de fato do seu métier e saiba fazer com perfeição. Croquetes empadas, cozido ensopado, viro recheado, tutu de feijão. Que acorde bem cedo e durma no aluguel, que seja fiada e que seja fiel. Para evitar depois complicações, eu quero saber já as suas condições. As minhas condições agora eu vou dizer. Primeiramente aviso, não quero saber de lavar panelas e varrer cozinha. Não sou uma qualquer e guardo certa linha. E louca por cinema eu sou de natureza. E gosto de um moreno que é um colosso. Adoro o sistema da semana inglesa. Aos sábados eu saio depois do almoço. Sou empregada sindicalizada e quero férias, quero os meus papéis. Não sou nada exigente, 300 mil réis. Vou querer de ordenado, pago adiantado. E não sei ainda como é que se chama. E será que a madama sabe fazer sala? Pois de certo, seu moço, isso nem se fala. E vai ver que a princesa toca o seu piano e arranha o francês e o italiano. Então eu lhe faço uma contraproposta. Pois seja, seu moço, mas não tô disposta a aceitar coisa que não satisfaz. É mais negócio eu me casar contigo, que a senhora trabalha para mim de graça. Ah, é? Eu vim à festa ver o meu correto. Sou eu. Botei perfume de patchouli. Essa neguinha não me deixa quieto. Ô, gente, tira a mão daí, ô, gente. Tira a mão daí, ô, gente. Tira a mão daí. Nego danado, tu não me respeita. Quem eu? Tu com essas partes quer me moquear. Não. Tu tá pensando que eu não sou direita? Ô, gente. Eu quero é casar, ó gente. É, eu sei. Eu quero é casar, ó gente. Eu quero é casar. Bruxinha de pano, quem é que te quer? É tu, meu neguinho, pra sua mulher. Então. E pra dar muitos beijos e fazer cafuné. Ah. E fazer cosquinha na ponta do pé. Pra dar muitos beijos e fazer cafuné. Vai. E fazer cosquinha bem na palma do pé. Thank you. Quando tu fala, teus peitinhos treme, teu corpo pode que é uma beleza. Tenho vontade de dizer je t'aime. Ih, gente, eu não sou francesa, não? Gente. Eu não sou francesa, gente. Eu não sou francesa. Vamos deixar dessa conversa fútil. Por quê? Vê se te explica porque eu tô com pressa. Deixa que eu possa te oscular, te acudir. Ih, gente, que besteira é essa, gente? É. Que besteira é essa, gente? Que besteira é essa? Bruxinha de pano, quem é que te quer, hein? É do meu neguinho, passou minhazinha. Do mesmo. E pra dar ramo de esbeijo e fazer capuliné. E fazer cosquinha na palma do pé. Pra dar muitos beijos e fazer capuliné. E fazer cosquinha bem na sola do pezinho. Venho danado com meus calos quentes, quase forçado no meu colarinho. Venho empurrando quase toda a gente pra ver meu bentinho. Pra ver meu bentinho. Pra ver meu bentinho. Nego, tu veio quase num arranco, cheio de dedo dentro dessas luvas. Venho de tanto desnego de branco. É sinal de chuva. É sinal de chuva. É sinal de chuva. Da cor do azevite, da jabuticaba, boneca de bicho. É tu que me acaba. Sou preto e meu gordo, ninguém me contesta. Mas há muito branco, bom que tá na testa. Sou preto e meu gordo, ninguém me contesta. Mas há muito branco, bom que tá na testa. Tem português assim nas minhas águas. Que culpa eu tenho de ser boa mulata? Nego, se tu aborreces minhas mágoas, eu te dou a lata. Eu te dou a lata. Eu te dou a lata. Não me farceia, ó mulher canalha. Se tu me engana, vai haver panzé. Eu te saperco do rabo de arraia. E te piso o pé. E te piso o pé. E te piso o pé. Da cor do azevite, da jabuticaba, boneca de peixe. Tu é preto e tem gosto, ninguém te contesta. Mas há muito branco, com pinta na testa. Tu é preto e tem gosto, ninguém te contesta. Mas há muito branco, com pinta na testa. Carmen Miranda ao lado de Almirante Preto e Branco, de Augusto Vasser, Marques Porto e Luiz Peixoto. Em seguida, O Morado, Cozinheira Granfina, de Sarrouriz. As duas gravações são de maio de 1939. De 1940 é Bruxinha de Pano, de Vicente Paiva e Luiz Peixoto. Depois, Bonequinha de Piche, de Ari Barroso e Luiz Iglesias, numa gravação de 1938. Luiz Barbosa foi outro intérprete especial de nossa música popular dos anos 30. Algo chamava a atenção sobre ele, o seu virtuosismo ao chapéu. Explico. Foi Luiz Barbosa quem inaugurou no Brasil a arte de batucar no chapéu. Uma arte que teve inúmeros continuadores, como Joel de Almeida, Dilermando Pinheiro e Ciro Monteiro, com algumas variantes, como a palheta e a caixa de fósforos. Em setembro de 1936, Luiz Barbosa gravou ao lado de Carmen Miranda um dos maiores clássicos de nossa música popular, No Tabuleiro da Baiana, a composição de Ari Barroso. Tabuleiro da Baiana tem Vatapá, oi caruru, um bota, oi tem umbu, ai oi oi. Seu pedido você me dá, Senhor. O seu coração, seu amor, ai ai. No coração da Baiana tem seu bezerro e canjere e o samba e canjere pra você. Do bom fim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é teu lugar de ganador. Tirada, tirada, tirada, tudo já fiz. Fui até num canjerê pra ser feliz. Meus trapinhos juntei com você. Sim, mas depois vai ser mais uma ilusão. E no amor que governa o coração. No tabuleiro da Baiana tem Vatapá, oi caruru, bumbuza, oi tem bumbu, vai oi oi. Seu filho e você me dá, me dá. O seu coração também, seu amor, ia, ia. E no coração da Baiana também tem seu samba e canjere e no samba e candomblé pra você. Carmen Miranda e Luiz Barbosa em No Tabuleiro da Baiana, de Ari Barroso. Você queria aprender o samba, mas sua cabecinha não deve andar boa. A sua voz é desclassificada, não tem ritmo nem nada, você não entoa. É pena que o tempo tudo leva. Mas pior do que isso é a indiferença com um passado tão colorido quanto o nosso. De qualquer modo, aí foi um pouco de uma época que resiste ao tempo. Conversa, você não está morando dentro da muamba e ainda pensa que é dessa maneira que a gente vira estrela, primadona do samba. Esse gramofone foi feito por Celso Brambila na apresentação, com apoio de produção de Maria Helena Antunes. Gravações, Afrânio Vanderlei. Montagens, de Carlos Lima. Texto e seleção musical e direção de Márcio Bacher. A Cultura AM apresentou Gramofone.